Boa tarde, Fábio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Líder FM, Boca no Trombone. Eu sou a Capitã Sheila. Falo aqui em nome do 7º Batalhão Irecê, que hoje é comandada pelo nosso Tenente Coronel Floresvaldo Ribeiro. E estou aqui para falar sobre a campanha do agasalho, né? A campanha que é institucional de toda a Polícia Militar, onde a gente solicita e conclama a comunidade a um ato de solidariedade. Está aí chegando o inverno, onde muitas pessoas não têm condições de ter um bom agasalho, de ter um cobertor. E estamos nessa campanha, né? O batalhão abraçou a causa e convidamos a todos de Irecê e região a nos ajudar a arrecadar o máximo que a gente pode de agasalhos e cobertores, porque será aí distribuído para as comunidades carentes. Nós temos algumas famílias já cadastradas. Então a campanha ela continua. Ela está aí aberta e irá até o mês de junho, onde faremos as distribuições dos agasalhos e cobertores. Então peço a todos, né, que se compadeçam da situação e que nos ajude. Os postos de entrega é aqui no batalhão, né, no antigo CSU, onde todos conhecem. E temos também as companhias DPMs de 23 cidades que abrange o nosso batalhão. Xique Xique, Morro do Chapéu, Lapão, Canarana, então Bititá. Temos muitas cidades aí onde a gente pode estar arrecadando esses agasalhos. Então, por favor, quem puder nos ajudar, contribua com nossa campanha. Estamos aqui fazendo um ato de solidariedade. Estamos aqui à disposição. Que Deus abençoe a todos e que nos fortaleça para que a gente possa, em nome de Jesus, ajudar aqueles que necessitam. Muito obrigada pela oportunidade.